Usamos um pagode do Goiano de Paranaense, ficou bom, né? Aí, restaurante jeitão caipira tem que ter uma moda de viola. E o pagodão do Goiano ficou bom demais, hein? Goiano de Paranaense, ficou perfeito essa gravação. Vamos atender mais um pedido, produção. Prontinho? Então vamos em frente. Vamos em frente. Mas o que a gadinha falou por aqui? Ah, gostei da música da Marília Tavares. Vai mexer no emocional de muita gente. E a música desse menino é muito linda também. É, o menino teve por aqui cantando ao vivo. A Fátima Reis, a rainha do violino, já trouxe o menino aqui, 8 anos de idade, canta. Se eu cantasse igual ele, estava famoso. Muito bom demais, viu? O menino vai longe. Ah, agora há pouco o Favinho calado falou para mim, Toninho. O Gustavo Lima sempre pega show no Vale do Paraíba. Para ele é mais fácil, ele mora em São José dos Campos, ele pegar um show em Taubaté, Pinda, aquela região ali, mais fácil para ter o contato com o menino. Aí vai matar saudade, né? Fica atento aí, Favinho, foi para mim. Ele falou, não, depois vou ter que passar para você o contato do empresário. E ele passa o número do próprio Gustavo Lima para você. Beleza demais. Então manda o telefone do embaixador aí. É um sertanejo universitário. Gustavo Lima, esse menino começou humilde, hein? Nem vou contar a história dele por aqui para você ver como ele começou lá embaixo e é humilde até hoje. Ou muita gente fala, ah, o homem agora é chique, é dono de mansão, fazenda, ainda aí. O problema dele, trabalhou para isso, né, meu irmão? Mas que ele é humilde, é. Dentro do Gustavo Lima mora um ser humano, coração super grande. Vamos trazer um pedido da Rosa Soares, a ganhadora do jantar lá da Afeto Divino, Nossa Senhora dos Remédios, que nós sorteamos com o prefeito no domingo de manhã. Ela falou que hoje não consegue pegar, que o Vicente foi levar um sobrinho, um cadeirante, no hospital, mas amanhã ela falou que passa a pegar por aqui. É dia 18 ainda, dia 18, o jantar lá no restaurante da fazenda, lá do meu amigo Rafael, na Serrinha ali. Oh, restaurante bom demais, hein? Fica tranquilo, viu? Rosa Soares aí da Praça do Cavalo, depois você pega. E ela pedindo Goiano e Paranaense, o poder do Criador. Oh, que música linda. Senhora, fica eu vou. Com certeza, mãe e filho, neste momento chorou. Ora triste, dolorida, porque a dor da despedida só conhece quem passou. Maria disse, meu filho, faz tudo que o pai mandou. Pra salvar a humanidade, ele me determinou. Com as lágrimas caindo, o seu rosto ele beijou. Pra cumprir a profecia, naquele instante o Messias todo pecado abraçou. Do Rio Jordão, Jesus Cristo caminhou para encontrar João, aquele que testemunhou. O encontro foi tão lindo que o povo se emocionou. Também foi nessa visita que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou. Na mesa da Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou: ensine os meus mandamentos, que onde está meu Pai eu vou. Se o mundo me odiar, também já me odiou. Faça o bem sem ver a quem, a sua recompensa venha, o que Jesus profetizou. goiano e paranaense, o poder do criador. Lindo demais, hein, Marcelo? Muito linda a música Rosa Soares, lá da Praia do Cavalo, pediu e nós mandamos. Rapaz, eu tô curioso para ver a estreia do Boteco do Maguila. A rapaziada do Piauí, esse é um nordestino arretado demais, hein? Não, ontem passou um texto para mim, eu achei um barato. Oh, tô com meio com tosse ainda, fui comprar um xarope, não tem nada contra as drogarias, mas um xarope a R$80, fiquei com mais tosse ainda. E ele tá passando, ele passa receita caseira, mestruz com leite. Fala, ih, homenageando a dupla banda mestruz com leite. Ele vai passar por aqui. Ah, gostei demais, viu? Depois os remédios caseiros. E sabe da boa que tem mais? Vai ter Pix de prêmio. Ah, você vai poder participar, você vai enviar pro meu WhatsApp, vou enviar pro WhatsApp dele, vão colocar o seu nome lá, vocês vão entender. Viu o Dinheiro de Petrolina? Você pede, é música, ele toca qualquer música lá. Ah, aí vai entrar no sorteio, acho que é um Pix mensal. É, não sei o valor também, né, rapaziada? Aí, tem alguma coisa do rapaziada? Ele falou comigo agora um pouquinho. Vai estrear sábado esse programa. Bom demais, hein? Tem um quadro cômico, muito bom demais. E tem as receitas de remédio caseiro. Ah, rapaziada, bom demais, hein? O remédio da vovó. Como é que você falou? É, o programa é um programa para criança de 14 a 100 anos? É isso? Ah, o mais. Que legal demais. Cadê o rapaziada do Boteco do Maguila? Fala comigo. Aí vocês gravaram um áudio aí, mandaram para mim? Vai estrear sábado, viu, rapaziada? Aperta aí, fala comigo aí. Aperta o freio aí. Meus amigos de Salesópolis, muitíssimo bom dia, você que está aí na escuta da Nascente FM, pois é, agora estamos aí na Nascente FM, todo fim de semana, com a nossa gloriosa Bodega do Maguila, um programa musical, humorístico, eu tenho certeza que vocês vão gostar, né, porque é um programa, como eu digo, para velhos de todas as idades, e já estamos, graças a Deus, em vários pontos do país, estamos agora chegando em Salesópolis também, vocês vão saber mais durante a semana, mais detalhes aí sobre a nossa programação, a gente toca música antiga, quadros de humor, comentários, tem sorteio também, claro que vocês gostam de um bom e velho sorteio, não é verdade? E, enfim, programa cheio de coisa, especialmente pra vocês. Agora nesse fim de semana, vamos estrear aí na Nascente e eu conto com a audiência de todos vocês, tá certo? Obrigadão, meu amigo Toninho, tamo junto sempre, continue na sintonia da Nascente, aquele abraço! É, eu tô falando. Nascente FM 87,5. 87,5. Rapaziada nordestina, vocês vão gostar. É uma hora de programa, você vai passar no vão dos dedos. Rapaziada, são muito alegre, mandou um piloto pra mim vindo. Nós amo piloto, né, Marcelo? Gostamos do programa. Programa alegre, curto, não é longo. E vai ter piques de prêmio. Ah, que legal. Esse é fácil, né, ô produção? Eu passo o pique, passou o nome do pique, tá recebendo na conta o pique. Bom demais, hein? E os rapazes são super alegres, hein? São brincalhão, são alegres, toca muita música bonita e vai atender o seu pedido também. Você vai enviar pro WhatsApp da Nascente e nós enviamos para ele, se ele vai falar o seu nome no programa que ele vai atender. A rapaziada do Piauí, abraço para você, viu? Meus amigos nordestinos. Bom demais, hein? Ô, danado, só falando para você, quem não vai atender, mano? Último pedido? Não é? Ainda não? 12 horas e 8 minutos. Rapaz, virou boa tarde, nem vi. Ah, Fátima Reis mandou agradecer, tem que agradecer não. Eu que agradeço você, viu, Fátima, de ter esse menino lindo. Você faz uma arte bonita, descobrindo novos valores. Isso nós precisamos de pessoas sim que descubra, porque esse menino tem futuro, hein? Ah, tem futuro. Tem futuro e muito futuro. Você vai ver só, você é bom demais. Ah, que legal. Ei, Boteco do Maguila, estressa por aqui com a rapaziada do Piauí. Isso é bom demais, hein? O que você falou? Tem mais pedido, né? Tem. Mas antes de entender o pedido, deixa eu ver aqui. Tem pedido, mas tem ou não tem? Não, tem agora, tem um pedido por aqui. Cadê o Gustavinho? Gustavinho pagou tudo que ele marcou aqui. Cadê o Gustavinho? Ô, Marcelo, o que aconteceu aí? Ô, Zé Marcos, então vamos cantar com essa mesmo, solta. Essa daí mesmo, Marcelo. Viu? Vamos, Zé Marte. Vamos, Zé Marte. Cadê Manela? Não, antes de sentir bem gracinho. Esse menininho é bom demais, meu amiguinho. Gustavo José. Tá devendo um Guaraná lá no bar do chefe pra mim, hein? Ah, eu também tô devendo. Não foi o seguinte, eu pago um, você paga outro e fica tudo certo, né, ô Ricardo? Ricardo, eu digo que o Jogar tá vendendo, vamos trazer você lá pra nós tomar aquele Guaraná. Viu, Gustavo José? O que foi, menino? Foi, Marcelo? Ah, então vamos fechar. Tem mais pedido? Não. Vamos ver aqui. Tem esse pedido que eu estudei agora. Depois tem mais? Ou acabou você? Acabou, acabou tudo, né? Ah, então tá bom. Não tem mais pedido nenhum? Então vamos fechar com chave de ouro. Esse programa. Vamos atender a Paola de Petrópolis. Ô, Paola, tô ouvindo. Ô, Toninho, deu uma amenizada o tempo aqui. Não tá tanto calor, mas eu sempre falo da minha boutique. Sempre falo. Ah, hoje eu tô trabalhando por aqui. Ah, e daqui a pouco vou pensar em almoço. Tô pensando em almoçar para 12h30. Por aí nós vamos almoçar por aqui. Porque a luta continua. E nós solidários com o povo de Rio Grande do Sul. Quando você falou daquele aquele rapaz daqui, que é bombeiro também, e é bombeiro, era bombeiro e como é que é? É veterinário. Ah, pois que tem os contatos com os animais, né? Os animais sendo, eu tenho um sobrinho que é veterinário, os animais tem que saber o gesto para falar com ele, para chegar até perto dos animais. Então, não é de qualquer jeito que chega, né? Porque muita gente maltrata os animais, então ele fica apavorado com qualquer ser humano. Que música pediu? Ah, pedi essa aqui. Quero ver se é pra Irene Dias. Será que ela gosta de boutique, Tony? Ah, acho que gosta, hein? Tá vendo só? Eu queria vir com Genival Lacerda. É essa música mesmo. Então vamos mandar. Manda pra Irene Dias, pra todos que estão ouvindo o programa. Já gostei do programa do Piauense, hein? Vai ser depois do Paulo Sérgio? Não, vai ser 14h, já marcamos aqui. O programa termina 1h15, já entra o Boteco do Maguila, que é rapaziada do Piauí. Isso é bom demais, hein? Gostei dessa parte do prêmio, hein? Ah, tá vendo? Não pode pedir, vou por lá. E vai ser um sucesso também, porque a rapaziada do Nordeste sabe fazer a coisa, hein? Ô, oh, rapaziada, essa ouvinte lá de Petrópolis, Rio de Janeiro. Hoje lá na calçadão de Ipanema, ouvindo a gente. Ah, foi ver o show da Madonna, foi nada. Fui limpar a sujeira que deixaram em frente à minha boutique por aqui. Tô falando pra você. Oh, meu Deus do céu, viu? Ô, oh, gente, traz aí a música que a Patula pediu. Bete e a Márcia, abraço pra vocês aí no Rio de Janeiro. Obrigadão, viu? Tá vendo, Toninho? Arranja um tempo pra tudo. E hoje arranjei um tempo pra pedir música. Ouvi, sempre tô ouvindo aqui na boutique. Hoje tô pedindo a minha música. Essa fala tudo, hein? Então traz aí, Genival Lacerda. Virina chique-chique que botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Bagamela, passa o dia na esquina fazendo a cena ela. Ele tá de olho. É na boutique dela. Ele tá de olho. É na boutique dela. Ele tá de olho. É na boutique dela. Ele tá de olho. É na boutique dela. Antigamente, se Virina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando em linda trafico, Pedro quer paquerar. Ele tá de olho. É na boutique dela, viu? Ele tá de olho. É na boutique dela. Ele tá de olho. É na boutique dela. Ele tá de olho. É na boutique dela. A Severina não dá confiança, Pedro. Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Pedro Caroço é insistente, não desiste. Na vantagem, ele persiste, finge que se apaixonou. Só tem interesse em você, sabe por quê? Isso é tua boutique, minha filha. Agora você querendo sócio, olha aqui seu papá. Ai. Passa lá, Severina, lá tá tão pouquinho agora. Meu Deus. Tchau. Quem não conhece Severina chique-chique, que mudou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Vagamela, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. Ele tá de olho. Ela é Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique pensando em... outro dia eu tenho uma loura, dona Graça tá lá, tá? Ai, tchau, filho. Esse é a Marina Chique Chique, com Genival Lacerda, saudoso Genival Lacerda, né? Cantava e cantava muito, né? Ixi, tem uma música linda demais. Valeu, minha amiga Paola. Beth Márcia aí do Rio de Janeiro. Valeu, valeu. Obrigado, viu? Pra sempre que eu trazer a Severina Chique Chique, nós acertamos o seu pedido. A Irene agradece pela música. Tá ouvindo também, gente. Oh, bom demais. Acabou, Marcelo. Vamos embora que a hora já foi. Gustavinho, vamos embora, Gustavinho. Cadê o Gustavinho? Bora, Gustavinho. De show, Dalé! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bora, Gustavinho! Aqui eu já fechei meu pacote. Já acabou também, Marcelo? Ah, Marcelo já fechou também. Não pode passar mais de olhada. Não pode, não. É uma ordem é ordem. Falou, tá Gustavinho. Falou, Marcelo. E aí, já acabou também aí o programa? Acabou aqui que era. Eu já terminei de fechar o pacote. Tá certo. Chegou a final amanhã, prometendo voltar amanhã. Se Deus quiser. Valeu, Gustavinho. Amanhã estamos de junto novo. Amanhã, quarta-feira, dia 15 de maio. Vamos dar de volta por aqui. Uma boa terça-feira para você. Bom almoço, bom descanso. Continue ligadinho na 87,5. Você vai ver muita música por aqui. Tchau, gente. Obrigado. Fique com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tô indo embora. Volto amanhã. Já é tarde, né, Marcelo? Então vamos embora. Nascente FM 87,5. 87,5. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. 12:17. ZYW641. Rádio Nascente FM. Operando em 87,5 MHz. Emissora de responsabilidade da Associação de Serviço de Radiodifusão Comunitária Nascente, Salesópolis, São Paulo, a rádio da cidade. Sabia que exercício físico ajuda não só na saúde física, mas também colabora para que sejamos mais felizes? Venha cuidar de você, do seu corpo e da sua mente com a Fusion Academia. Temos os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha fazer uma aula experimental. Estamos localizados na Rua 15 de Novembro, 461 Centro, em frente ao Mob Supermercados. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 6 às 11 horas e das 14 às 22 horas e aos sábados das 8 às 12 horas. A Fusion Academia te aguarda. Venha conferir nossas modalidades como musculação para todas as idades, dança kids para crianças de 4 a 8 anos, dança teen para adolescentes de 12 a 18 anos, dança do ventre e ginástica para adultos. Temos as melhores condições e planos para a sua realidade. Não perca e venha ser Fusion. 87,5. Down, down, down. Ah, la belle de jour. Da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. A sua era bela e beijo era bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, la belle de jour. Eu lembro da moça bonita da

mata selvagem, sou caçador.